guarda sua saúde e também economizar. Farmácia Liderança, que você vai encontrar tudo em perfumaria, tudo em medicamentos, toda qualidade e o melhor atendimento. Farmácia Liderança, aqui tem menor preço, maior variedade aqui. Farmácia Liderança, medicamentos em geral, perfumaria e suplementos para atletas de academia. Aqui tem Farmácia Popular, onde você compra medicamentos com até 90% de desconto e outros inteiramente grátis. Aceitamos todos os tipos de cartões. Avenida Solon de Lucena, número 433, Centro de Conceição. Telefones 83-3453-2556 ou 99668-0007. Organização Vilmar Sabino e Edivânia Lopes. Farmácia Liderança, uma liderança em saúde. Farmácia Liderança.